Magda Turbinada. Você só vem na vaquejada. Comprei uma Magda Turbinada. Você só vem na vaquejada. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a fêmea e proteína. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a fêmea e proteína. Turbinada, você só vê na vaquejada. Comprei uma Magda Turbinada. Você só vê na vaquejada. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a feno e proteína. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a feno e proteína. Ainda bem que eu encontrei um cavalo que abre na hora que eu preciso. Sai na pista, vê se os aplausos da plateia arranca o meu sorriso. E o vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemorar com as meninas. O vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemorar com as meninas. Rodando, rodando um copo com o vaqueiro, a farra tá pesada, pagando desmantelo. Rodando, rodando um copo com o vaqueiro, a farra tá pesada no caminhão do vaqueiro. Você só vem na vaquejada. Comprei uma Magda Turbinada. Você só vem na vaquejada. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a feno e proteína. Não é álcool, nem gasolina. Ele é movido a feno e proteína. Ainda bem que eu encontrei um cavalo que abre na hora que eu preciso. Sai na pista desse lance, os aplausos da galera aumenta o meu sorriso. E o vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemorar com as meninas. O vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemorar com as meninas. Rodando, rodando um copo com o vaqueiro, a farra tá pesada, é grande o desbandeiro. Rodando, rodando um copo com o vaqueiro, a farra tá pesada no caminhão do vaqueiro. Vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemora com as meninas. O vaqueiro quando ganha aumenta a autoestima e vai pro caminhão comemora com as meninas. Rodando, rodando o copo com o vaqueiro, a farra tá pesada, é grande o desbandeiro. Rodando, rodando o copo com o vaqueiro, a farra tá pesada no caminho.